mostrei onde a gente ia até naquele carro de praxe, mas agora parece que já tem um propósito. Eu sei, ele tem trouxa, né? E era bem bom. Já fui a Vila Nova de Mosca. Mas não é ali, é aqui.